te faltava na minha vida me aguçou e fez espetar coisas pra te dar mais prazer. Tua boca é feita de chocolate com pimenta. Os lábios doces me tiram a concentração. E quando sinto sua língua que ardência, desse jeito o papai não te aguenta. Você tem um jeito doce, mas na hora do prazer sempre me deixa encabulado. Na cama a dama tem feitiço, faz de tudo e mais um pouco fica tudo bagunçado. Quando a cama vai perdoar, você vira outra pessoa e a santa volta pro meu lado. Eu sou um louco apaixonado. Você tem um jeito doce, mas na hora do prazer sempre me deixa encabulado. Na cama a dama tem feitiço, faz de tudo e mais um pouco fica tudo bagunçado. Quando a cama vai ver boa, você vira outra pessoa e a santa volta pro meu lado. Eu sou um louco apaixonado. O seu amor é o ingrediente que faltava na minha vida. Aquele ingrediente me aguçou e fez espetar coisas pra te dar mais prazer. Tua boca, tua boca é feita de chocolate com pimenta. Os lábios doces me tiram a concentração. E quando sinto sua língua que ardência, desse jeito o papai não te aguenta. Vambora! Você tem um jeito doce, mas na hora do prazer sempre me deixa encabulado. Na cama a dama tem feitiço, faz de tudo e mais um pouco fica tudo bagunçado. Quando a cama vai ver boa, você vira outra pessoa e a santa volta pro meu lado. Eu sou um louco apaixonado. Você tem um jeito doce, mas na hora do prazer sempre me deixa encabulado. Na cama não bate feitiço, vale tudo, tudo bagunçado. Quando a cama vai ver boa, você vira outra pessoa e a santa volta pra